bênção quem está entrando em Jerusalém. É o meu Jesus que todos chamam de rei. Um animalzinho é o seu transporte, mas na verdade ele é rei. Vejam onde ele está pisando agora. Não é nenhum tapete de muito grande valor. Os seus pés cansados, não há nenhum conforto, mas na verdade ele é rei. Multidões, não há outro rei. Multidões, só Jesus é rei. Multidões, não há outro rei. Multidões, só Jesus é rei. Mas hoje muitos querem outro tipo de rei, de pedras preciosas e coroa de rei. Porém suas mensagens são todas vazias, e por isso não é meu rei. E quando eu me ponho a pensar em Jesus, no dia tão cruento do seu corpo na cruz, não havia ouro em sua coroa, de cravos e espinhos mataram meu Jesus, mas continua sendo meu rei. Multidões, não há outro rei. Multidões, só Jesus é rei. Multidões, não há outro rei. Multidões, só Jesus é rei.